Volta aí rapidinho, para aí. Imediata? Onde é? Pera aí, pô. Para aí. Imediata. Volta aí. Cancela aí, pô. Cancela, velho. Porque senão você vai ficar cortando quando eu volto.